Um cadáver domina a sociedade, o defunto do trabalho. Não é apenas uma crise passageira. A sociedade, dominada pelo trabalho, alcançou seu limite absoluto. Na sequência da revolução microeletrônica, a produção de riqueza se desvincula cada vez mais do uso da força humana. Quem nessa sociedade não consegue vender sua força de trabalho é considerado supérfluo e está sendo jogado no aterro sanitário social. Grupo Crises em Manifesto contra o Trabalho.